assim que fiz minha oração. Nos momentos de vergonha e dor, de profunda amargura em mim, apressa-te, Senhor, vem me socorrer, pois me encontro desesperado, sem forças pra prosseguir. Levanta-me, socorre-me, Senhor, imediatamente. E Ele disse para mim que o meu tempo não é o tempo dEle, e que os meus sonhos estão nas mãos dEle, e que irá se cumprir cada um dos seus propósitos quando eu descansar. E mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele fará infinitamente mais. Certo que ele faz, certo.